Espírito de Deus, e sob a vontade do Senhor, eu tomarei as minhas decisões para não errar outra vez. Já paguei um preço muito alto por não buscar a vontade do Senhor. Eu me rendo agora ao teu querer, pois eu sei que nele posso confiar. Prostrado te adorar, na unção do Espírito de Deus e sob a vontade do Senhor. Alto, por não buscar a vontade do Senhor, eu me rendo agora ao teu querer, pois eu sei que nele posso confiar. Mergulhar nas águas do Espírito Eu só quero te adorar. Eu não quero te entristecer. Eu só quero te adorar.